Olhei pro passado e lembrei da infância, dos brinquedos, brincadeiras das outras crianças. Eu lembrei dos sonhos perdidos, aqui é foda, o presídio sempre vence o livro. Vi dezenas de vidas no crime, passando em branco, muito ódio na mente, nenhum adianta. Eu vi moleque que poderia ter sido jogador, corria, fintava, era o dono do jogo. Sonhava com Corinthians, seleção, mas tomou uma goleada de um oitão. 6-0 no peito, placar decretado, pra ele não tem pentacampeonato. No pagode, no rap, vários talentos, na timba, nas techniques, no pandeiro, em vez de disco, cedei uma fita. Fita errada que fulminou suas vidas, de futuro advogado, artista, descarregando uma PT e morrendo na mão da polícia. Que são raros os bem sucedidos, mas os que são jogam futebol ou meteram latrocínio. Pra quem é pobre é bem comum, talento, vocação, um dom, acabando em um boom ou atrás de uma grade, que merda, matando o companheiro por um palmo de cela, ou limpando o chão da firma do playboy, ou com 30 anos trampando de office boy, ou com jornal amarelo de manhã bem cedo, sonhando com qualquer emprego. Porra, eu não queria ser ladrão, mas também não vou puxar carroça com papelão. Eu não queria minha vida passando em branco, mas pobre no Brasil é assim, ou é mendigo, ou assaltante de banco, ou assaltante de banco. Droga, carro forte, assalto a banco. Quantas vidas que passaram em branco, pode crer. Quantas lágrimas, quantos homicídios. Aí, smoke, contra o futuro, na lata de lixo. Droga, carro forte, assalto a banco. Quantas vidas que passaram em branco, pode crer. Quantas lágrimas, quantos homicídios. Aí, smoke, futuro, na lata de lixo. Aí, mãe, eu vou vencer e a senhora vai ter orgulho. No outro dia era só mais um defunto, ou numa cela imunda qualquer. Projeto falido de vitória, como o sistema quer. Enquanto o lazer foi pipa e o ensino, escola sem professor. É, não se mexe que é assalto, doutor. Um país se faz pela educação. Quem planta arma, colhe corpo no chão. Temos que acreditar na favela, no cortiço. Chega de morrer por migalha, de mofar em presídio. Dá um tempo de presidiário e defunto. Quero diploma, jovens dignos, sem algemas no pulso. O moleque fumando pedra na madrugada. Pode ser o juiz e a menina futura advogada. Ou a professora da escola, que tenta dignificar nossa história. Ou pátria amada idolatrada, incentivo não é escola desqualificada. Não quero ter que usar o meu talento pra cravar meu ódio no peito de outro detento. Não quero ver futuro jogador de bola no caixão com coroa de flor em memória, nem ver futura professora de português na esquina esperando seu freguês. E nem o músico da favela batendo numa caixa de fósforo, cantando na cela. E Brasil, no barraco lá no morro, existem seres humanos e não cachorros. Respeite, terá um cidadão. Desrespeite, o boy sente meu ódio sem compaixão. Quem leva tiro dá tiro sem dó. Tira a comida do meu prato, é clic, clac, bum, virou pó. Sem dor, sem pena, não faz diferença. Quem planta esquecimento, colhe violência. Questão de inteligência, seu erro, sua morte, minha sobrevivência. Minha sobrevivência. Droga, carro forte, assalto a banco. Quantas vidas que passaram em branco, pode crer. Quantas lágrimas, quantos homicídios. Aí, smoke, quanto futuro na lata de lixo. Droga, carro forte, assalto a banco. Quantas vidas que passaram em branco, pode crer. Quantas lágrimas, quantos homicídios. Aí, smoke, futuro na lata de lixo. Droga, carro forte, assalto a banco. Quantas vidas que passaram em branco, pode crer. Lágrimas, quantos homens...